dedicada a todos os DJs, todas as discotecas que faz a noitada lagoana ser melhor. É tudo nosso, família 33 e a biqueira sonora. Que é noite de melô, fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Que é noite de melô, os a favor já ligou e as gatas já confirmou. Que é noite de melô, fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Que é noite de melô, os a favor já ligou e as gatas já confirmou. Fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Os a favor já ligou, que as gatas já confirmou. A festa é legalizada, DJ solta pedrado, já disputa lotada. F33 tá na casa, é só tranquilidade, a vibe é massa. Daqui do palco eu tô sacando a fumaça, misturado com o sorriso das danada, escutando nosso som trincar nas caixas. Que é noite de melô, fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Que é noite de melô, os a favor já ligou e as gatas já confirmou. Que é noite de melô, fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Que é noite de melô, os a favor já ligou e as gatas já confirmou. Alô, alô pra quem mora em Maceió, e só pode vir é as gostosas. Por favor, não convide as feiosas, que eu quero ir pra disco curtir com a galera F33 se divertir, fumando um duverti, dançando com as gatas. Família 33, onde chega faz zoada, a juventude que chacoalha a lata. L.O. Maceió, tem forró bodó, seja numa racha pé, raga, salam aleiko, racha, fari, nas paredes e pilastes. Curta esse beck, fume essa vibe. Que é noite de melô, fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Que é noite de melô, os a favor já ligou e as gatas já confirmou. Que é noite de melô, fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Que é noite de melô, os a favor já ligou e as gatas já confirmou. Escorpio dance na jaqueira, só a massa, regueira no jaça lá na balha. Quebra debochada, ponte do reggae, Jaraguá, eu vou lá. Giga baladinha, só a Dianadinha, conexão, serraria. Cuida, cuida minha pretinha, cê tá chapadinha. Aproveitando eu mando um salve, a discoteca que fechou. Aerogato, reggae night, chamego do povo. Hoje é noite de melô, que é noite de melô. Fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Que é noite de melô, os a favor já ligou e as gatas já confirmou. Que é noite de melô, fim de semana chegou, vou me jogar pra disco. Que é noite de melô, os a favor já ligou e as gatas já confirmou. Na zona oeste é noite de melô, na zona norte é noite de melô, na zona sul é noite de melô, no litoral é noite de melô, no interior é noite de melô, em Maceió é noite de melô, em Alagoas é noite de melô, e no Brasil é noite de melô.